sobre o lago azul de Ipacaraí. Onde estás agora, meu grande amor? Passo as minhas noites a chamar por ti. Onde estás agora, meu ser te adora com frenesi. Tudo te recorda, meu doce amor, junto ao lago azul de Ipacaraí. Tudo te recorda e de minha vida eu te perdi. Agora meu ser te adora com frenesi. Tudo te recorda, meu doce amor, junto ao lago azul de Ipacaraí. Tudo te recorda e de minha vida eu te perdi. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Mocoque Moraci, recordação de Ipacaraí. No próximo bloco eu vou conversar com o cantor e compositor Tim Lelo. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu anunciei no início do programa e estou recebendo aqui agora, pela primeira vez visitando o nosso programa. As músicas dele já chegaram aqui na frente, né? O meu amigo Zé dos Passos está sempre abastecendo a gente aqui. E o Zé é o seguinte, ele manda a moda e cobra, porque não tem jeito de eu tapear ele, porque ele passa o programa lá em São Francisco. Né? Mas estou recebendo aqui o Tim Lelo. Tudo bom, Tim? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oh, muito obrigado, Cleiton. É um prazer muito grande estar aqui, né, no seu programa, que é líder de audiência, e também conhecendo você, que é uma pessoa que a gente sempre ouviu falar como cantor e nunca tivemos o prazer de se encontrar. Ô Tim, uma curiosidade minha, esse Tim Lelo tem alguma coisa a ver com Hamilton Lelo? Não, é, esse Tim Lelo foi o seguinte, porque eu sou na realidade sanfoneiro, eu gravo os grandes cantores aí, já gravei com todo mundo, e o meu nome é Agostinho Hipólito, como sanfoneiro, e eu tenho 4 discos de sanfona, como Agostinho Hipólito. E o Tim, eu tenho apelido de Tim por chamar Agostinho na família. Certo. E o Lelo, eu coloquei o Lelo porque o meu time de voz é meio parecido com o time do Hamilton Lelo. Então eu coloquei assim no intuito de, assim, quem é fã do Hamilton Lelo, de repente... Pegar uma carona isso, na fama dele, né? Tá certo. De bobo você só tem o tanto que você come e o jeito de andar, né? Exatamente. Então eu entrei por esse caminho aí. Você nasceu onde? Eu sou nascido em Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Nosso programa passa lá, tem uma rádio lá de Aparecida do Taboado. Isso, passa na Difusora. É, passa o nosso programa lá, né? Isso. Eu sou de Aparecida do Taboado, moro em São Paulo já há 37 anos. Agora o Mato Grosso do Sul está na moda agora dos violeiros, né? Os violeiros, muito violeiro bom, muito violeiro famoso aí. Tem bastante. Veio lá do Mato Grosso do Sul, né? É, migraram um pouco do Goiás para lá, né? Porque teve um tempo que só dava goiano. É verdade. Agora mudaram um pouco para Mato Grosso do Sul. É, tem uma turma boa ali, né? Tem. Vou mostrar uma música desse. Quantos discos você já gravou, Tim? Cantando 3 discos. Eu fiz 2 e 1 e eu tô terminando. Certo. Eu já, a semana passada, eu já mostrei aí lá, ó, em mim, né? Que o Zé dos Passos mandou para mim aqui. Então vamos trazer aqui. Você já andou pelos garimpos, não? Eu andei uma vez como sanfoneiro, tocando. Certo. Mas agarrar no cabo da enxada, o cara quando aprende 3 posições, 3 notas musicais, não quer saber trabalhar mais, não. É, né? É porque assim. Tira uma preguiça danada. É muito mais leve arrastar a sanfona do que puxar uma enxada. É, né? E às vezes, por exemplo, o caminho da joalheria é muito mais perto do que arrancar o ouro na terra. Né? Então a gente aproveita. É verdade. Então vou mostrar aí. Tim Lelo, o garimpeiro. Música. tristeza que tanto me faz chorar. Já fui casado, tive lar, tive família, tive esposa, tive filho, mas não soube dar valor. Nessa loucura fui escravo do dinheiro que fez desse garimpeiro um rico pobre de amor. Minha esposa vive com outra a seu lado, o meu filho revoltado não me aceita como pai. No fim do jogo estou perdendo a partida, tô num beco sem saída, acordei tarde demais. Mulher querida hoje vive em outros braços. Deixei a esposa que era o meu maior tesouro, saí em busca do ouro e perdi tudo que eu tinha. Ganhei riqueza e nada disso tem valor, pois perdi meu grande amor, a joia da minha vida. Saída, acordei tarde demais. Com todo o ouro e riqueza que ganhei, eu continuo um garimpeiro no fracasso. A verdadeira joia que eu tinha na vida, a minha mulher querida hoje vive em outros braços. Deixei a esposa que era o meu maior tesouro, saí em busca do ouro e perdi tudo que eu tinha. Ganhei riqueza e nada disso tem valor, pois perdi meu grande amor, a joia da minha vida. Deixei a esposa que era o meu maior tesouro, saí em busca do ouro e perdi tudo que eu tinha. Ganhei riqueza e nada disso tem valor, pois perdi meu grande amor, a joia da minha vida. Eu mostrei aí a música do Tim Lelo, O Garimpeiro. Aí você foi, você, quando é que você foi para São Paulo? Eu fui em 1976. Foi para aventurar ou já foi com alguma coisa mais não, ou menos arrumada? Não, eu fui para aventurar e eu saí da minha cidade. Mas você foi para ser artista ou foi para atrás da sobrevivência? O que, que foi? Não, eu fui para ser artista. Certo. Eu sempre assim, Cleiton, eu sempre tive objetivo na minha vida. Eu falo, tudo que eu faço para dar certo. Se der errado é porque tinha que dar. E a culpa não é sua, né? Não, lógico. Então eu fui para São Paulo para cantar com o irmão meu. Chegou lá, ele era dentista, protético, ele arrumou um emprego. E eu falei, eu vim para fazer isso e eu não tinha profissão. Falei, eu vou tocar. E aí fiquei tocando. Nem tinha profissão e nem queria arrumar a profissão. Não, né? E nem ia ter nem que trabalhar, tinha, né? Senai, Senac, nós passava longe dele. Então, medo de aprender alguma coisa. Então, e aí, como é que foi o seu caminho? Como é que você começou lá, uma cidade daquele tamanho? Como é que, onde é que você achou a porta de entrada? Olha, eu desci em São Paulo e eu até fico admirado eu hoje rodar São Paulo como eu rodo, porque eu ia na padaria, eu quase marrava a linha no portão e depois vinha assim de medo de perder. E eu cheguei em São Paulo, não conhecia nem semáforo, não sabia para que servia. Então desci ali, chucro de tudo, aí fui procurar onde, porque nas épocas nossas lá, que você vai lembrar muito bem, show de sertanejo era só em circo. É, eu fui tocar com o Miltinho Rodrigues. Ah, sim, o grande Miltinho. Conheci o Miltinho Rodrigues. E já tinha separado do Tibagi. Já tinha separado do Tibagi. Depois fui tocar com o Criolo. Que é o Criolo e o Celesteiro, aí fiquei com eles. Criolo e Juvenil. Criolo e Juvenil, toquei muito tempo. Aí depois toquei com o Tubarão e o Celesteiro. Mas o negócio é engraçado, pai. Quando, nessa época, o sanfoneiro tinha até vergonha de tocar sanfona. Eu lembro, eu tinha um rapaz, um sanfoneiro bom demais, mas ele só queria tocar teclado. E eu falava para ele, rapaz, o instrumento nobre é a sanfona. Então agora que a sanfona entrou na moda, você pegou a época ruim, quando a sanfona entrou na moda, você largou a sanfona e cismou de cantar? É, agora eu tô assim, porque a sanfona é que vai levando a gente. Eu falo assim, eu não posso, tem lugar que eu não levo a sanfona, porque a sanfona me derruba, né? Porque assim, você vai querer abriu cantar sanfona, e quando toca a sanfona, o cara não, mas toca aquela outra lá, aí você acaba só tocando. O sanfoneiro mata o cantor, né? Então, bom, mas vou mostrar uma dessa que você tá lançando agora, um CD que tá, por enquanto ele só tem duas, tá preparando o resto, né? Do novo CD do Tim Lelo, Voltando Pra Casa. Voltando pra casa, quero morar com a senhora. Perdi a minha mulher, mamãe, a senhora perdeu sua nora. Mãe, estou voltando pra casa, quero morar com a senhora. Perdi a minha mulher, mamãe, a senhora perdeu sua nora. Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho. Estou chegando de mansinho, igual um passarinho, pro meu velho ninho. Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho. Estou chegando de mansinho, igual um passarinho, pro meu velho ninho. Mamãe, eu estou machucado, chorando minha grande dor. Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor. Mamãe, eu estou machucado, chorando minha grande dor. Ela me fez crueldade, mamãe, perdi o meu ninho de amor. Pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho. Estou chegando de mansinho, igual um passarinho, pro meu velho ninho. Me dá seu ombro pra chorar, mamãe, preciso do seu carinho. Estou chegando de mansinho, igual um passarinho, meu velho ninho. Estou chegando de mansinho, igual um passarinho, pro meu velho ninho. Música nova do Tim Lelo, Voltando Pra Casa. Eu vou dar uma paradinha, vamos tomar um cafezinho. E já já a gente volta prosseando mais, conversando com o Tim Lelo e falando da sua vida, de toda essa estrada que ele já percorreu. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, já tomamos um cafezinho, comemos um pão de queijo, porque casa de mineiro não falta, né? E eu tô continuando essa prosa agora com o Tim Lelo. Aí, Tim, você começou a tocar com os outros e tal? Isso, aí toquei, fui músico de João Mineiro e Marciano durante muito tempo. Toquei com a Inesita Barruas, fiz projeto Pixinguinha, bastante coisa com ela. E depois entrei para estúdio. Aí entrei para estúdio, a gente vem capengando, e de repente acertei um sucesso com o Gilberto e Gilmar, que é Nós Não Vive Sem Mulher. Aí de lá para cá... E aquela as música é sua? Não, a sanfona. Você era o sanfoneiro, isso, né? Isso, o sanfoneiro. Ah, certo. Aí de lá acertei muita coisa. Aí tenho 9 discos com Bruno e Marrone, 6 com Zezé de Camargo. Ah, que beleza. Um CD um DVD e dois CDs com o Amado Batista. Acabei de gravar o disco novo dele. E tem muita gente, uma imensidão de gente. O Amado, toda vez que eu encontro com o Amado, eu dou uma esfregada no ombro dele, porque aquilo ali parece o Rei Midas, né? Tudo que ele toca vira ouro. Ali impressionante, né? É impressionante. É um fenômeno, né? E o mais impressionante é a humildade daquele camarada, é uma pessoa maravilhosa. Mas quem é grande não precisa ser metido, não. É o que eu acho. Eu acho que a gente fala assim, que duas classes de gente muito difícil de você mexer é a classe média e o turista pobre. Porque o turista pobre é uma dificuldade para juntar um dinheiro, ele chega lá e ele quer mandar e tudo. E a classe média é assim, ele nem está e nem deixa de estar, mas é metido. Você sabe que eu brinco que a classe média sofre demais, porque ele quer ser o que o rico é, mas o dinheiro dele está mais para o que o pobre tem, né? Exatamente. É complicado. Deixa eu tocar aqui uma faixa do seu volume 2, do seu segundo disco, a 13ª faixa, Tim Lelo, Onde Estás? O amor da minha vida, aonde estás agora? Eu queria saber aonde ela mora. No silêncio da noite, escuto o vento lá fora, murmurando o nome dela e a saudade me apavora. É triste o arrependimento que eu sinto nessa hora, em ter brigado com ela e ter mandado ir embora. Se eu soubesse aonde ela está, eu iria sem demora buscá-la novamente, quem meu coração adora. Será que está tão distante que meu som não chega lá, para ouvir meu lamento através do meu cantar? Será que ainda existe ou será que já morreu? Ou perdeu meu endereço porque nunca me escreveu? Ou então tens outro amor e até já me esqueceu? Findarei a minha vida se isso acontecer. O amor da minha vida, aonde estás agora? Eu queria saber aonde ela mora. No silêncio da noite, escuto o vento lá fora, murmurando o nome dela e a saudade me apavora. É triste o arrependimento que eu sinto nessa hora, em ter brigado com ela e ter mandado ir embora. Se eu soubesse aonde ela está, eu iria sem demora buscá-la novamente, quem meu coração adora. Será que está tão distante que meu som não chega lá, para ouvir meu lamento através do meu cantar? Será que ainda existe ou será que já morreu? Ou perdeu meu endereço porque nunca me escreveu? Ou então tens outro amor e até já me esqueceu? Findarei a minha vida se isso acontecer. O Tim Lelo cantou aí Onde Estás. Ô Tim, eu queria que você passasse seus contatos, como é que o povo te acha, tem esse negócio de internet, como é que é? Isso, eu tenho dois telefones de contatos, que um é o meu grande parceiro, o Nonato Costa, que é o 68-99-97-7094. Isso é lá no Mato Grosso do Sul, 68? Não, esse aqui é do Acre. No Acre? É o Nonato Costa que tem. Sim, aqui. Sim. 68-99-97-7094. E tem 011 São Paulo, 2831-1757. 011-2831-1757. E se você me permite, eu queria agradecer muito um amigo que a gente, eu acabei conhecendo ele hoje, assim, por telefone, a gente sempre falou, e é o cara que mandou a música para você. É o que você está falando, a cobrança dele, assim, ele manda a música aqui, transmite o programa e ele passa o link para mim, fala, ó, ele tocou. Aí, que é o Zé dos Passos, que é um grande parceiro, assim, se eu estou aqui hoje na tua frente, eu devo muito a esse rapaz, que fez tudo isso aí para que a gente chegasse até aqui. Você sabe que nosso programa tem audiência muito grande lá em São Francisco, e eu sempre falo que São Francisco precisa prestar mais atenção no Zé dos Passos. Exatamente. Porque eu conheço o Zé há muito tempo, ele não trabalha para ele, não. Ele trabalha pela cidade. Ele trabalha pela cidade, trabalha pelos amigos. Mesmo. Então, existem poucas pessoas desse jeito. Nesse mundo de hoje, que é o mundo do egoísmo, cada um olha só para o seu próprio umbigo, cada um... Né? O Zé não. O Zé, ele, claro que ele cuida da vida dele, tem família e tal, mas a maior parte do tempo dele é para cuidar da cidade, dos interesses, das defesas da cidade. Ele vem aqui, me leva para tudo quanto é gabinete, leva aqui, leva lá, correndo atrás de coisa lá de São Francisco. Qualquer coisa que acontece lá, ele faz contato comigo, me põe para trabalhar. Rapaz, fala, Zé, não põe para trabalhar, já estou velho. Não, mas tem que trabalhar, né? E os artistas também, que ele é padrinha, manda para cá. Né? O Zé é uma pessoa que, por exemplo, assim, a gente tem que dar um valor muito grande, porque, o Cleito, você sabe que no mundo que vivemos hoje, você tem um espaço de estar aqui sentado com você, dando essa entrevista, se você não tiver assim, um parceiro muito forte, um cara que pensa em te ajudar, que quer o seu melhor, é muito difícil você chegar até aqui, porque se você sair ali fora, a fila imensa que tem para tentando chegar até aqui, não é fácil. É verdade. E a gente conhecer, assim, igual eu conheci ele através do Berlim Carlos Royce, por telefone, e a gente falou, ficou amigos, e estamos aqui, ó, chegamos aqui através dele, eu quero agradecer muito ele por isso. Ô Tim, você tá. Eu acho que as mulheres judiam demais você, né? Por isso é que você fez essa moda que nós vamos tocar, que vem do seu novo CD aí, né? É porque assim, ó, Cleito, a gente puxa a cadeira, chama de amor, manda chama flores. Tudo. Aí vem o Ricardão, e o Ricardão é especializado no serviço, né? Então aí é a hora que ela. Já entra em desvantagem. Isso, aí é a hora que ela olha em mim, né? Você paga a conta e o Ricardão vem e come até a sobremesa. Ainda lambe o prato ainda. Ainda. Né? Música nova do Tim Lelo, ela anime. Amorzinho, tratava ela com carinho, e ela, anime. Eu levava o seu café na cama, me entreguei pra essa dama, e ela, anime. Seu cachorrinho, lambia seus pés, enchia os seus dedos de lindos anéis. Dei carro importado, lavei suas costas, fiz tudo pra ela. Mas quando ela viu que a fonte secou, que eu tava quebrado, dinheiro acabou, pegou suas malas, se mandou com outro, perdido. Acreditei no amor, e ela, oh, de mim, e ela, oh, carinho e ela mora em mim. Vê, leva o seu café na cama, me entreguei pra essa dama e ela mora em mim. Fui seu cachorrinho, lambia seus pés, enchia os seus dedos de lindos anéis. Dei carro importado, lavei suas costas, fiz tudo pra ela. Mas quando ela viu que a fonte secou, que eu tava quebrado, dinheiro acabou, pegou suas malas, se mandou com outro, perdi seu amor. E ela roda em mim, e ela roda em mim. Me entreguei demais, acreditei no amor. E ela roda em mim, e ela roda em mim. Demais, acreditei no amor e ela pode em mim. Me entreguei demais, acreditei no amor e ela pode em mim. É desse jeitinho que o Tim falou, ela olha em mim. Tim, olha, queria te agradecer, né? Essa visita que você faz ao nosso programa, agradecer mais uma vez o Zé dos Passos, né? E o Zé já abriu a porta, você já sabe o caminho agora. Oh, né? Muito obrigado. Tá certo? Cleito, muito obrigado mesmo por estar aqui com você e peço que Deus te abençoe muito para que isso aqui vá muito mais longe e que já foi, que tem uma avenida imensa aí para frente. Que Deus te abençoe muito e muito obrigado por esse espaço aqui. Amém. Eu só vou te levar lá, porque se eu não for lá para te soltar, meu cachorro não deixa você sair, não, viu? É isso aí. Já, já eu volto. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amiga, para só um tiquinho que você está fazendo aí. Presta atenção nesse recado que você vai se interessar, viu? Mulher que se ama, se cuida e cuida do maridão também. Porque homem é bicho desleixado, né? Se a mulher não cuidar, shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos por ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7, 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza, Puro Ômegas. E você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas. No representante exclusivo em sua cidade, se tiver. Na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo televendas 61-3532-6993. 61-3532-6993. No horário comercial de segunda a sábado, você pode comprar para o seu uso pessoal e você pode também comprar para revender e ganhar muito dinheiro, como tem muita gente já fazendo por aí, né? E se você disser que ouviu esse recado no programa Cleiton Aguiar, ainda ganha R$2 de desconto em cada produto. Por ômegas, é mais saúde, é mais beleza. Já que eu estou falando de beleza, eu vou te dar uma dica de uma loção de limpeza facial de camomila e alecrim. Você vai precisar de uma colher de sopa de alecrim seco, duas colheres de sopa de flores de camomila secas e 4 xícaras de água. Uma colher de sopa de alecrim seco, duas colheres de sopa de flores de camomila secas, que eu não me pergunto onde é que acha que eu não sei, e 4 xícaras de água. Para preparar, você pega todos os ingredientes, põe numa panela e deixa ferver por 15 minutos. Aí você vai coar, guardar o líquido, deixa esfriar e coloca numa vasilha, né? Aí você, num vidrozinho, né? Aí você vai esparramar o líquido sobre o rosto e deixar por 30 minutos. Então você vai pegar uma colher de sopa de alecrim seco, duas colheres de sopa de flores de camomila secas, 4 xícaras de água. Bota numa panela, deixa ferver por 15 minutos, coa, guarda o líquido, deixa esfriar e coloque numa vasilha, né? Aí você espalha o líquido sobre o rosto, deixa por 30 minutos,

bom vou lhe entregar. Só vejo a hora de você chegar pra todo meu amor poder mostrar. Mas quando eu de perto te olhar, não sei se vou poder falar. Roberto Carlos, a volta para os meus amigos de Chique Chique na Bahia, que curtem o nosso programa pela Cactus FM. Abraçando a baianada toda, se tem um lugar que eu gosto é a Bahia, né? Não foi à toa que eu fui buscar lá a mulher que está comigo há 36 anos, que me tolera há 36 anos. Busquei ela lá no canoão do Irecê, do Ibititá, na Bahia. A lorota, bom, vingança de mulher é fogo, gente. Mulher, eu falo que mulher tem parte com o capeta, vocês não acreditam, né? A mulher era dessas formada em administração e ocupava um cargo de executiva de planejamento em uma grande empresa multinacional. Aí um dia ela descobriu que ela estava sendo traída pelo marido e desesperou. Aí, para decidir o que ela ia fazer, ela foi passear num parque, assim, perto da empresa onde ela trabalhava. E quando ela chegou, ela viu um sapo preso nos galhos do riacho pedindo socorro. Ela achou estranho aquele sapo conversando, né? Socorro, socorro. Quando ela chegou lá, o sapo falou para ela: me salve que eu realizo 3 desejos seus. Mas como eu sei do seu problema e não posso interferir nisso, eu tenho que te avisar que tudo que eu te der, seu marido vai ganhar 10 vezes mais. Acostumada já com situações de pressão, ela pensou um pouquinho e falou: estou pronta para fazer os seus desejos. Primeiro desejo, a mulher falou assim: olha, eu quero ser muito, mas muito rica. O sapo falou: tudo bem. Mas, ó, quero te lembrar que seu marido será 10 vezes mais rico. Falei: não tem problema. Tudo que é meu é dele, tudo que é dele é meu. E ela ficou muito rica e o marido ficou 10 vezes mais rico, né? Segundo desejo. A mulher falou assim: olha, eu quero ser linda, extremamente bonita. O sapo falou: tudo bem. Mas o problema é o seguinte, a mulherada vai cair matando em cima do seu marido, porque ele vai ficar 10 vezes mais bonito que você. Ela falou: não tem problema. Aí ela ficou rica. E além de rica, linda e maravilhosa. E o marido 10 vezes mais. Aí quando chegou na hora do terceiro desejo, o sapo falou para ela assim: e agora, qual é o seu terceiro desejo? Ela falou assim: olha, eu queria ter um infarte do coração, mas assim, 10 vezes menos que dá para matar. Quer dizer, o marido dela ia pro saco, né? Brinca com mulher, rapaz, mulher é um trem traiçoeiro demais. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Clayton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Clayton Aguiar. Gente, oportunidade não bate toda hora na porta da gente, não. Então é bom você aproveitar essa oportunidade que eu estou trazendo hoje. Uma grande oportunidade para você ganhar muito dinheiro revendendo Oport Jeans. Calças, bermudas, saias, short, boyfriend, meia coxa, toda uma linha para homens e mulheres, do melhor jeans produzido no Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você compra, você vai precisar de um capitalzinho para começar um negócio, aí você vai jogar 100% em cima, e o que é melhor, ainda vai dar um banho na concorrência, que o Oport Jeans eu estou usando, e eu sei que é coisa de primeiríssima qualidade, porque eu sou meio enjoado, não uso qualquer coisa não. E estou muito satisfeito que eu estou revendendo Oport Jeans aqui em Brasília e na região. É um excelente negócio. Uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiras e até para quem tem família grande. Vale muito a pena. Vou lhe dar dois telefones, um da Vivo e um da TIM. 61-9981-3601, 61-9981-3601 da Vivo, ou 61-8143-8802, 8143-8802 da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do Brasil, para quem tiver CNPJ. Se você não tiver, aí tem que quem tem só CPF vai pelo correio, viu? Você pode ligar agora e se transformar num revendedor Oport Jeans. Você vai começar com um pequeno capital, vai crescer rapidamente, logo logo você vai ter sua própria loja, eu não tenho a menor dúvida disso. Seja um revendedor Oport Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, amanhã e depois, neste final de semana, Odeva Ferreira, Laurinei Marquinho Batista, Anderson Caires, Carlo André Bode, Juliane Araújo, Jennifer Oliveira Marinho, Alberto José de Oliveira, Joaquim Filho, Deusinha Barbosa, Melila Pontes, o Ticaboco, Josi Souza, José Rodolfo Ascenso, meu amigo diretor da UPS aqui em Brasília, meu querido amigo Amaury José de Araújo, lá em Caldas Novas de Goiás, o Genivaldo da Silva, meu amigo aqui de Brasília, Josi Pode Crer, Donato Rega, Luciana Alves dos Santos, Adriana Murim, Raimundo de Deus, Sandro Luthier, Jane Gomes, Adriano da Nativa Mix, Samuel Santos Coimbra, Adriano Aguiar, Sônia Maria Vicente, Alan Pinho, Maria Aparecida Artal, Rafael Monteiro, Ronald Vanderkamp, Diego Fernando, Carlos Ivan Monteiro, Kátia Mota e o meu querido irmão Wellington Aguiar, o Eto, né, lá no Coromandel, diretor da 95 FM. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde, muita prosperidade. E para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 51, Arrependimento e Perdão. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 51. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e livra-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados

E hoje sentindo o peso da idade, levando no peito um mundo de dor, vou perambulando pro sul ou pro norte, quem sabe chegando à casa da morte. Mas penso que antes mereça a sorte de ainda rever o meu interior. As moças usavam cabelos de tranças que hoje em dia não vejo iguais. Os casais de velhos de falas tão mansas, as festas de reis de Minas Gerais. Congadas, catiras, trucadas e danças na brisa cheirosa dos buritizais. A vida de hoje vai se transformando, as coisas tão lindas que estou recordando, na noite dos tempos estão se apagando, daqui a uns anos não existem mais. Fui a criança sem vocabulário que acreditava em Papai Noel. A deusa que cuida do itinerário jogou-me na torre da Grande Babel. E hoje escrevendo da vida ao diário, cantando eu sinto tristeza cruel. Não nego que sou estimado onde moro, mas um velho sonho a Deus eu imploro, andar abraçado com quem eu adoro, nos campos amados de Coromandel. Relembrando Guaiá, ele mesmo cantou Campos Amados de Coromandel. A frase irretocável de hoje é de autoria de Chico Xavier. Leve na sua memória, para o resto da vida, as coisas boas que surgiram nas dificuldades. Elas serão uma prova de sua capacidade e lhe darão confiança diante de qualquer obstáculo. É a frase irretocável de Chico Xavier. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Eduardo Melo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, que você pode assistir pelo canal 175 da Sky, 133 da Claro TV, 139 da TV Oi, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas, ou então pelo site rbtv.com.br, rbtv.com.br, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de televisão, e na terça-feira passa às 23 horas. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Eduardo Melo, Marca de Batom. O vento sopra o meu cabelo em sua direção. No rádio toca de repente aquela canção que eu fiz pra você. Saio de casa, pego o carro, paro no sinal. Coração dispara, a boca seca, isso é normal. São sintomas do amor. Não vou negar, sou longe de você, nada faz sentido. Chego perto, tudo muda, vira paraíso. Só te ver, te tocar, não consigo respirar. Faz aquele amor gostoso que só você sabe o jeito. Deixa a marca de batom grudada no meu peito. Me engana, me chama, fala em meu ouvido que ainda me ama. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. sua direção. No rádio toca de repente aquela canção. Eu fiz pra você. Saiu de casa, pega o carro, para no sinal. O coração dispara, a boca seca, isso é normal. São sintomas do amor. Não vou negar, se estou longe de você, nada faz sentido. Chego perto, tudo muda, vira paraíso. Só de ver, te tocar, da forma não consigo respirar. Faz aquele amor gostoso que só você sabe o jeito. Deixa a marca de batom grudada no meu peito. Me engana, me chama. Aquele amor gostoso que só você sabe o jeito. Deixa marcas de batom grudada no meu peito. Me engana, me chama. Fala em meu ouvido que ainda me ama. Fala em meu ouvido que ainda me ama. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Eduardo Melo, marca de batom. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Você pode ligar de manhãzinha até de 8 da manhã até às 7 da noite para o telefone 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Vocês prestem atenção, porque eu vou trazer três grandes mestres. A Faculdade da Música apresenta Creone, Barrerita e Mangabinha, trio Parada Dura, Último Adeus.